Whisky 50, decolada 10, curva direita, da Eldinera saída, 5070 transponder, 119.35, o controle de saída, 3895. Protegimento correto, portão 01, no reporte quando pronto. Porta pronto, 3895. Chame controle 119 decimal 35, bom voo. 1935, voo. Prossiga. 02, visual com local de pouso, L. Ponto de Ontina. Frequência livre. Liberando frequência, tomara retorno, 02. Fazendo a portada mais, de guardião 02. Nível. Nível, o chão estiver pré-autorizado. Não tem nenhum, será coordenado. O nível que eu tenho aqui no repetitivo é o 320, pode ser? Pode ser. Será coordenado no Batcock. Guarda, qual seria a saída prevista, se você sabe? Uf, suba o 040 na saída da El. No 777, pronto, cópia. Silvio, aqui, ó. Luno 777, Salvador Porto Seguro, nível 320, aerovia pelo ISC 50, saída da EL, transição de INER, curva direita após a decolagem, o controle em 119.35, transponder 5074. 320, então, autorizado para... Porto Seguro, pelo nível de voo 3, desculpa, eu vim para o 50, da Eldina, saída com curva direita para a decolagem. 19935, a frequência do controle de Salvador, 5074 no transporte, voo 1777. 1777, chame para puxa, acionamento. Fala. Bom dia, WebJet 6740, identifique e desça ao nível 060, chegada Mari. Mari, 60, 6740. Solicita a modificação para Valença. Vai baixar para 025. Autorizado, 025, direto Valença, Lima do Lugo. Mike Eco X-Ray vai passar a posição coral, serviço radar encerrado. Chame Léo, zona 20, décima 1. Léo, vamos fazer logo, Mike Delta 60, Surfista R9 da DEM, e autorizado Terra Vista 666. Está autorizado 366 após a posição ITAP, 4060. Desce e mantenha o 050. 050, 366 após a ITAP, 4060. Azul 4060, desça ao 040. 040, azul 4060. Objeto 6740, desça e mantenha o nível 040. Reduza para 1080 nós. 040, reduza para 180, 6740. Solo Salvador, tá 3895 na posição 1 para pushback acionamento. Chame para o táxi 3195. Autorizado para chamar para táxi 3895. Solo Salvador, tá 3191, bom dia, informação Romeu. Atualizo Alfa Tango Certo, agora 25 milhas. A Ibrau 025, a Matem 1510, até Sierra Novena e Vitor Bravo. Ok, 380 será coordenado, mantém escuta, aguarde por cópia. Seu portão é o 3? Afirmativo, estamos parqueados no 3. Ok, sim, a gente aguarda. Mais escuta, obrigado, 3. 191. 2500 pés, ajustado 1015, informará final R9 4060. Jet 6740, desça para 2000 pés, ajuste de altímetro no 0 no 5. 2000 no 0 no 5, 6740. Tá

Passando Serra Vita 372, baixar de checado azul 4060. Azul 4060, livre pouso na 10, cabeceira deslocada no 1200 metros, vento 1,60 graus com 9 nós, altímetro 10 no 5. 10 no 5, livre pouso com deslocada 1200 metros, azul 4060. Tá visual? Sim, ativo. Azul 4107 para cópia. Prossiga. Salvador, Rio de Janeiro, Santos Dumont, nível 3620. Informe Whisky 50, subida da EL transição Blend, correção, da EL transição Diner, curva direita após decolagem, transponda 5105 e o controle é 1935, o Azul 4107. Tunis autorizado, Santos Dumont 360, Upper Whiskey 50, Dael Diner, com curva direita, 5105 transpondo, 1935, controle azul, 4107. Chego quando pronto. Agora aí. Marinha 7062, é o solo. Tem condições de decolar do pátio militar direção ao setor, comprou norte, confirma? Ok, então, está autorizado, voo local até o distrito naval, decola com pro norte, intercepta o corredor Interlagos e Bonfim, 500 pés. O controle 1935, torre 1186, acione transponder 0161, Marinha 7062. Chame torre 118, meia dúzia, 6740. 18, meia, PLB e autonomia. Está na final, vai ser travado. 6740, continue a aproximação, guarde autorização para pouso. Guardando. 118, meia. Falou 1777 para o saco, 164 pessoas a bordo. 2 horas e 20, já está na Confins. 2h20, Confins, 164. Isso. Ok, táxi à direita até o ponto de espera da Delta, lá chame a torre 118.6. Altímetro 1015, o gol no 778. Direita, Delta, lá 118.6, 777. 0, nós vamos efetuar o NDB, tá, para pista 10? 7. Quantos metros de pista estão operando? São impraticáveis 1.200 metros iniciais da 1-0. Solo Azul 4060, pousou livrando na Golf, na sua escuta. 4060, ciente, ingresse na Alfa, chame antes da interseção Kilo. Ingressa na Alfa, chama antes daquilo, 4060. Livre pouso na 1-0 deslocada, 1-1200 metros, vento 1-70 graus com 8-9, altímetro 1-0 no 5. 0 no 5, livre pouso na pista 10, cabeceira deslocada, né? 7-4-0. Controle 1, adição 35, bom voo. Obrigado. Bom. 740, solo ao 54, livre pela direita, chame solo 121, decimal 9. Livre direita, solo 219, né? 770. Ponto espera da 10 na Delta, 777. O 1777, a linha mantém a 10 deslocada. Ele mantém, 777. 80, está sob vigilância. Afirmativo, sobe ao 380. Após 3.000, pode ir com a Dael? Ativo. Mano Dael, então na presente, tá? 3895, muito obrigado. Alfa mantém antes da Juliette, azul 4060. Paulo, boa tarde, web 6740, livrou. 6740, ciente, ingresse na Alfa. Táxi na Alfa e mantenha a posição antes da Juliette. Alfa e mantenha antes da Juliette, eu tenho 747. Informe Pituaçu. Controle Salvador, voo no 777. No 777 do 320, seria da Elvina. 320 da Elvina, 777. Passo gate, brasileiro? Está o 09, porém tem aeronave da companhia iniciando no 08. Ciente, 4060. Solo Salvador, TAM 3191 para pushback e acionamento, ponte 3. Azul 4107 chamou o solo? Negativo. Tem condições, ok. Cancele o anterior. Militar pro norte, vento 170 graus com 8 nós, é parte fora do solo. Táxi azul 4107, 102 a bordo, autonomia 4 horas, Campinas alternado. O azul 4107 livre o táxi, contorna o pátio 1, ingressa à direita no pátio 3, Kilo, a cruza alfa até o ponto de espera da Delta, lá chama... Chame a torre 118.6, altímetro 1015, 4107. Ok, via Pat 3, Kilo. Vai chamar a torre 187. Ponte Cara da Delta, 4107. Não, 18.6, a torre 18.6. 18.6. O azul 4060, após a passagem da aeronave da companhia que vai ingressar no pátio 3, está livre para prosseguir até o 09. Gente, livre para prosseguir para 09 após a passagem da aeronave da companhia 4060. E o web 6740 até o portão 04, agilizando. Afirmativo, 40 agilizando até o 4. O 3191, após o parqueamento do 737 da Webjet no portão 4, está livre o pushback. Gente, após o parqueamento do Webjet no 4, está livre. 3191. 3325, alterne 1288. 3325, 288, por cento. 3296, atinge 50. Lista para 2010, ajuste 1014. Informe na final do NDB Zulu 32 no meio. Vai em meio de 14 e reportará, são 3296. 1777, chame o centro Recife, 13325, alterne 1288. 3325288 com o Recife agora, 1777. Número 2, siga da presente, se possível sem reduzir, a parte final, parte 4. Afirma, acelerando para o pátio do Graé, Guardião 02. Controle Salvador Marinha 7062. Controle Salvador Marinha 7062. 7062, prossiga pelo setor norte para o Distrito Naval, 510. 62. Salvador, azul 4107, está aproximando Ponte Cara da Delta. 4107, a linha decola da 10 deslocada, vento 180 graus com 9 nós. A linha de decola deslocada, 4107. Salvador, Guardião 02 já livrou a final da 10, já na curta final para o pátio do Graé. Gente, Guardião 02 avistado, livre pouso no pátio do Graé, vento 180 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 4, reparte solo controlado. Gente, reportará solo controlado, 02.